Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Eu trouxe para vocês uma semana de oração cujo título é o seguinte: Do princípio ao fim. Esse vai ser o título da nossa semana. E o subtítulo é assim: Mensagens espirituais a partir dos livros de Gênesis e Apocalipse. É muito bom estudar a Bíblia e durante essa semana nós vamos ler textos de muitos livros, dos Evangelhos, do Antigo Testamento, Novo Testamento e etc. Mas principalmente do livro de Gênesis, fazendo um paralelo com o livro do Apocalipse. Isso é muito importante da gente entender, porque nós vamos ter na nossa mente um panorama geral, desde o princípio como Deus criou o mundo, até o fim, como que esse mundo vai terminar quando Jesus voltar para destruir o pecado para sempre. Assim, vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Então, o livro de Gênesis, nada melhor do que a gente começar do começo. E a palavra de Deus conta uma história simples, mas de implicações profundas. A história da criação, qualquer criança pode entender. Você pode colocar meia dúzia de slides aqui e explicar como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Obviamente, essa é uma história extremamente simples, mas as implicações dela são profundas. E agora, com a Bíblia aberta, vamos invocar o nome de Deus para podermos estudar a sua palavra. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Que essa palavra faça diferença no nosso coração esta manhã e todos os dias da nossa vida. E que o Senhor nos ensine, através dela, a te amar, em nome de Jesus. Amém. Assim começa a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Imaginem o prazer de ser Deus. Deus é um ser que não teve começo e que jamais terá fim. De forma que não existe um Deus de Deus. Ele é autoexistente. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é espírito, ele é amor, ele é o Criador, ele é o Salvador. Ele é o Senhor, que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Esses são alguns retratos que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. Deus, na Bíblia, é uma pessoa, ou seja, é um ser consciente. Ele cria porque ele quer criar. Ele não cria de uma forma inconsciente, de uma forma descuidada. Pelo contrário, Deus cria porque é isso que ele quer fazer. E o livro de Gênesis remonta a um tempo onde nada além de Deus existia. Antes que Deus falasse, haja luz, antes que Deus criasse as condições para a existência do universo, da vida, da realidade, nada além dele mesmo existia. E quando Deus decide criar, essa decisão tem consequências extraordinárias. Porque antes disso, nada existe. Antes que Deus crie o mundo dos anjos e os anjos, não existe nenhum anjo. Depois a gente vai ler o livro do Apocalipse, e aí o João vai relatar que ao redor do trono de Deus existem milhões de milhões de anjos. É um número que a gente não consegue nem calcular. São milhões de milhões e quem sabe de milhões de milhões de milhões. Da nossa perspectiva, é infinito. Quando Deus decide criar o mundo, o universo, a matéria, a realidade, as implicações disso são tremendas, porque antes não existia, e agora, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, por quem Ele é, tudo passa a existir. E esse verbo de Gênesis 1, verso 1, que Deus criou, é um verbo especial. Ele é um verbo que somente Deus pode ser o seu sujeito. Eu posso criar muitas coisas. Eu posso criar música, eu posso criar poesia, eu posso criar um banco, eu posso criar um púlpito, eu posso criar um livro. Eu posso fazer inúmeras coisas, mas o sentido desse verbo na Bíblia só Deus pode fazer. Porque é criar a partir do nada. É a criação primeira, quando não existia nada. Deus não formou o universo de uma matéria que existia antes. Não. Ela não existia. E Deus fez ela surgir, existir. Quando a gente pensa nas implicações disso, a gente entende e encara um Deus que tem poder de criar o que não existe. Isso é interessante. Mas uma outra implicação interessante é do que é feita as coisas, né? E hoje o ser humano desenvolveu o seu conhecimento em campos muito amplos. A biologia, a química, a física, a matemática, a linguagem, música. Tudo isso está muito desenvolvido pela experiência dos séculos, dos milênios que a humanidade viveu. E hoje a gente consegue ver o que antes ninguém conseguia ver. Hoje você tem um telescópio, por exemplo, como o telescópio Hubble, né? Que é um dos mais famosos, que ele tira fotos do universo. Não é brincadeira, não é imaginação. Você vê as nuvens de gás, você vê as inúmeras constelações, você vê as estrelas, você vê as galáxias. E tudo isso está disponível para o nosso conhecimento, para a gente ver coisas enormes, gigantescas. Por um outro lado, se você pega as lentes de aumento, você consegue enxergar em nível microscópico. E você consegue ver a célula do corpo, das plantas, dos animais, das coisas, se mexendo e vivendo e existindo. E um dos estudos que a gente entende quando a gente parte para esse lado é a física. E a física vai nos dizer o seguinte, que tudo é feito de átomo. E olha que interessante é o átomo. Pega uma laranja e coloca essa laranja no centro do campo de futebol, do Maracanã. Tem uma laranja ali, a laranja é pequena, o Maracanã é enorme, certo? Essa laranja é o tamanho do núcleo do átomo e o Maracanã é a sua eletrosfera. O que tem na eletrosfera? Alguém lembra? Tem os nêutrons, prótons, elétrons, as partículas subatômicas, os quarks, etc. Só que essas partículas, elas estão o quê? Voando ao redor do núcleo. Do que é feito essa eletrosfera? Ela é feita de nada. De espaço vazio. O que é sólido no átomo? É a laranja. O que é espaço vazio? É o Maracanã. Todos os átomos são assim. Qual que é a lição que a gente aprende disso? Deus criou as coisas do nada. E olha só a matéria que ele usou. Nada. Agora que interessante. O concreto que você vê, ele é feito de átomo. Tudo é feito de átomo. Você consegue atravessar essa parede aqui? Daqui para o outro lado? Nós não conseguimos. Mesmo o fato que o concreto é feito de nada. 99,9% do concreto é espaço vazio. Imagina o poder de Deus em, com pouquinha coisa, criar tudo. É por isso que Jesus vai ensinar no Evangelho que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É a menor semente, é uma semente pequenininha. Mas ela é plantada e ela cresce e vira a maior árvore. Essa é uma imagem bonita de um Deus que tem todo o poder para criar tudo, para fazer tudo e faz as coisas de forma tão sábia, tão linda, tão perfeita, para possibilitar que eu e você pudéssemos existir na realidade. O concreto, ele é espaço vazio, mas ele é real. A água que a gente bebe, que sustenta a nossa vida, é feita de espaço vazio, mas ela é real. Assim o ar, assim a vida, assim as coisas que a gente come, tudo que a gente vive. E Deus cria tudo com um propósito consciente e específico. Vamos continuar a leitura do livro de Gênesis, partindo para o capítulo 2. Ele vai fazer um resumo básico de toda essa história da criação. E ele vai dizer assim, assim pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A posição do homem na criação não é igualada à posição de Deus. Depois a Bíblia vai dizer que nós somos feitos um pouquinho menor do que os anjos. Então essa ideia de que o ser humano é a maior criatura não é verdade. Existem criaturas maiores, existem criaturas com glória maior, espirituais, perfeitas, etc. Inclusive o diabo era uma delas, não é mais, pela sua própria decisão, complicada e etc. Mas aqui está a origem da raça humana. Criados por Deus de forma consciente, deliberada, pessoal. E quando Deus cria, ele tem um propósito para o ser humano. Que o ser humano seja a imagem de Deus. E como Deus é? João, no Novo Testamento, vai dizer assim: Deus é luz e nele não há trevas. Deus nos criou não para que as trevas dos sentimentos ruins, das emoções ruins, das atitudes ruins, das palavras ruins, das famílias ruins, existissem na nossa realidade. Deus nos criou de forma perfeita para sermos perfeitos para todo sempre. Inclusive, quando você estuda a história do Gênesis, desse comecinho, capítulos 1 e 2, você vai ver que Deus dá uma ordem para o homem. Você pode comer tudo, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer esse fruto, você vai morrer. A implicação é simples. Se o ser humano nunca tivesse comido aquele fruto, jamais teria morrido. Jamais teria ficado doente. Jamais teria envelhecido. Jamais teria sofrido aquilo que todos nós sofremos. E Deus nos criou com a vida para ser perfeita, para ser eterna. E é exatamente isso que Deus nos promete, não é verdade? Uma vida perfeita e eterna para todo o sempre. Quando Deus restaurar o Éden. Mas nós já não estamos mais no Éden, não é verdade? Agora vamos abrir a Bíblia lá no Apocalipse e vamos entender um pouquinho essa questão da criação no último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apresenta uma cena a partir do verso 1, quando acabam as mensagens para as sete igrejas. Então o livro do Apocalipse começa, né? Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe deu para mostrar aos servos tudo o que vai acontecer. Bem-aventurados os que guardam as palavras dessa profecia, os que ouvem, os que leem. E ali, João vê Jesus glorificado, ele tem uma aparência diferente, gloriosa. E aí Jesus manda mensagens para as sete igrejas. Quando acaba essas mensagens, João vê uma porta no céu, ele vai para lá e ele vê uma cena celestial. E aqui os anjos se reúnem em adoração a Deus e eles cantam um cântico que diz assim no verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que perspectiva linda, né? O Deus consciente, que sabe o que faz. Nós não somos acidentes, nós não estamos largados sozinhos no universo. Tudo tem um propósito, tudo tem um alvo a se alcançar. Nós, da perspectiva humana, não sabemos qual é esse alvo, não sabemos qual é o fim, não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. E Ele sabe desde o princípio. Por que Ele criou, o que Ele criou, por que Ele permitiu o que Ele permitiu e como é que Ele resolveu o problema que o pecado causou. E o problema que o pecado causou é tão grande que abre a sua Bíblia em Apocalipse agora, o capítulo 13. E vocês vão perceber quão grande é o problema do pecado. Apocalipse 13, verso 8. Nesse capítulo, João introduz aquele bicho famoso do Apocalipse, a besta do Apocalipse. E ali se diz que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres e etc. E a Bíblia faz uma profecia no verso 8. E ela diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Existem coisas muito interessantes nessa perspectiva. João fala da fundação do mundo, da criação do mundo, do começo, quando Deus deu a vida, criou a realidade, e ele diz que o Cordeiro, no Apocalipse, Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. Fazendo um paralelo dessa história com o livro de Jó, em algum momento do livro de Jó, Jó está sofrendo muito com a situação dele na vida. E Jó fala assim: que Deus se resolva com Deus a meu favor. Olha a ideia de Jó. Jó está sofrendo, ele não sabe da luta entre Deus e o diabo. Ele não tem explicação por que ele está sofrendo. Mas ele crê em Deus, ele confia em Deus, que o Redentor vai se levantar, que ele vai ver a Deus com a sua face, que ele crê em Deus. E ele diz assim: que Deus se resolva com Deus a meu favor. E aqui nós temos um Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse realidade, conforme pastor Caio Fábio diz, né? Deus matou Deus e criou a realidade. Olha a implicação. Antes de tudo, Deus já sabia que o pecado iria entrar no coração do diabo, no coração de Adão e Eva, e do coração do diabo para o coração de Adão e Eva, para o coração de todas as pessoas. E a Bíblia diz assim: não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem um justo sequer. Ah, mas eu nunca roubei. Você nunca roubou, mas você tem outros pecados. Eu nunca matei ninguém. Você nunca matou, mas você tem outros pecados. E todos nós somos pecadores. A única exceção a essa regra tem nome: Jesus Cristo. Hebreus 4, verso 15. Foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. A única exceção. E como Deus sabia o que ia acontecer desde a fundação do mundo, e já estava escrito que o ser humano, grande parte da humanidade, não ia adorar a Deus, ia adorar a quem? A besta, o pecado, a maldade, as coisas ruins desse mundo. E o Apocalipse já previa isso, que Deus já sabia isso desde a fundação do mundo. Mas por que Deus não abandonou o mundo, já que ele sabia a desgraça que esse mundo ia ser? Porque desse mundo pecador, podre e mau, ele iria tirar muitas pessoas para a glória eterna. Amém. Para a salvação eterna. Ele iria tirar as pessoas das favelas, das prisões, do Congresso Nacional do Brasil, das igrejas, das ruas, das casas, dos prédios, dos vícios, dos pecados. Ele iria perdoar essas pessoas. Ele iria transformar essas pessoas. Ele iria salvar essas pessoas. E ele sabia que se ele fizesse isso, muitas pessoas pecadoras iriam se arrepender dos seus pecados. E Deus teve prazer em que a gente se arrependesse dos nossos pecados. Que a gente olhasse para o pecado não como uma coisa muito gostosa que a gente gostaria de ter, mas tem que se controlar. Não. O pecado não é isso. Deus permitiu o pecado para que a gente soubesse o quanto ele é podre, o quanto ele nos vende uma imagem bonita e nos entrega uma imagem feia. Você gostaria de ir numa loja comprar uma geladeira? Você vai lá na loja ver, ela é linda. A hora que eles te entregam, ela tá caindo aos pedaços, podre, mal cheirosa. Você ficaria feliz se isso acontecesse? O pecado é exatamente assim. Ele te promete algo lindo, gostoso. Quando ele te entrega algo podre, que te escraviza, que cheira mal. Essa é a verdade. E como é que começou essa história toda? Lembra do livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos voltar lá e vamos ler os versos 1 a 6. O Apocalipse vai nos mostrar uma humanidade inteira adorando a besta. E essa imagem é uma imagem pesada. É a imagem de pessoas que fazem escolhas que não deveriam fazer. É como fumar um cigarro, ou talvez pior, inclusive. Mas quem não fuma e vê alguém fumando, aquilo não cheira bem, aquilo não faz bem, aquilo é ruim, não traz um benefício aquilo. E quem não fuma fica assim, admirado, né? De ver Como é possível que as pessoas usem um negócio tão ruim, tão fedido, tão podre, tão fútil, perdendo a sua saúde, estraga os dentes, a garganta, o pulmão e daí pra mais. E perdem o dinheiro e etc. A gente fica sem entender. A gente olha para o Apocalipse e vê o povo adorando a besta. A gente também fica sem entender. E a Bíblia nos explica essa história tão complicada também de forma simples. A partir do verso 1. A serpente, mais sagaz do que todos os animais da selva que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quantas coisas ruins podem acontecer se a gente se desviar de Deus em um centímetro? Um centímetro é um espaço pequeno. Você não faz muita coisa com um centímetro. É pouquinha coisa. Quanto mal pode acontecer se a gente se desviar de Deus um pouquinho? Deus fala pra gente assim, olha, não dirás falso testemunho. Traduzindo, não minta, não fale mentira. O ser humano vive em mentira. O ser humano cria os seus filhos mentindo. O ser humano trabalha mentindo. O ser humano na família vive mentindo. E o ser humano entende essas mentiras como coisas pequenas. Inclusive não são coisas grandes. Mentirinhas, bobeirinhas. É pouca coisa, não é? Nada demais. A Bíblia diz assim: todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo e enxofre. Quem quer ir pra lá? Uma coisinha, é uma bobeirinha, é uma coisa comum, é uma coisa normal. As pessoas fazem, mas olha o preço que essa coisinha pequenininha cobra. O pecado é exatamente assim. Se você mentir, você pode vender mais, você pode ter mais paz lá na sua casa. Não tem que ficar explicando nada. Você conta mentirinha e passou. Você pode ter alguns benefícios com ela, mas ela vai te cobrar um preço terrível. Assim é o pecado. E o pecado é obra de uma pessoa. Lembra que Deus fala. O que a serpente faz? Ela também fala. Só que Deus e a serpente são pessoas exatamente antagônicas. Aquilo que Deus faz, não faça isso que você vai morrer. A serpente vai e faz o quê? O contrário, pode fazer que você não vai morrer. E quando a gente entende isso, a gente vai pro livro do Apocalipse. Vamos lá, capítulo 12. Essa semana vocês vão abrir bastante a Bíblia, né? Gênesis, Apocalipse. Mas podem ter certeza que vocês vão aprender bastante coisa. E vocês vão ver como a palavra de Deus é linda, faz sentido e é maravilhosa. Apocalipse capítulo 12, verso 9. João vai descrever uma guerra no céu. E ele vai dar a identidade da serpente quando ele diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E o verso 12: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O pecado é obra do diabo. O pecado não é natural, o pecado não é normal, o pecado não é gostoso, o pecado não é prazer, o pecado não é glória, o pecado não é luz, o pecado não é prazer. Conquanto o diabo se esforce muito para revestir o pecado de todas essas coisas. Como se ele fosse gostoso, bonito, interessante, legal, prazeroso. Como se fosse muito melhor pecar do que amar. Porque em resumo, lembra, né? Aquele que transgride a lei comete o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Romanos 10, verso 3 vai dizer assim: o cumprimento da lei é o amor. Então, ou é pecado ou é amor. Você quer trocar o amor pelo pecado? Não adianta falar uma resposta com a boca e outra com a vida. A resposta é com a vida. Abandonar a mentira, a idolatria, a maldade, a malícia, a vaidade, as palavras ruins, os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, inveja, ciúmes, etc. Poderia citar muitos outros pecados. E Deus nos dá a capacidade de identificarmos o pecado, percebermos que ele é obra do diabo, e olharmos para o mundo e vermos o grande conflito descaradamente. Naquilo que as pessoas só enxergam uma inocente rede de televisão, passa jogos de futebol e novela, que diz para você que futebol é notícia. Interessante ver os jornais, né? Rede Globo e outras por aí. As notícias são assim. Milhões de pessoas estão passando fome porque a bolsa de valores lá está estourando lá na Europa e na Grécia a situação está difícil. Essa é uma notícia relevante porque ela envolve milhares de pessoas, centenas de pessoas que estão em dificuldades grandes financeiras porque nós devemos orar e pedir a Deus por elas. Essa é uma notícia. Senhor, tem misericórdia da Grécia. Tem misericórdia do povo lá da Europa, porque o que está acontecendo lá não é fácil, não é simples. 30 segundos depois, sabe qual é a notícia? E o Neymar cortou o cabelo. Interessantíssima notícia. Fez gol, chutou uma bola, a bola entrou lá na rede. Que notícia maravilhosa. E sabe o que é interessante? A maioria das pessoas vê jornal para ver o Neymar. Aí depois passa a coisa séria, né? A coisa séria é jornal, Neymar. Aí começa a novela. Que maravilha! Só mentira, prostituição, roubo, um contra o outro, malícia, vaidade. Isso quando não tem o Big Brother de sobremesa. Sabe, o abismo é um negócio assim, tão tremendo, é tão horrível com o que as pessoas se alimentam, a sua alma, o seu coração, e fazer vir 10 pessoas aqui estudar Gênesis e Apocalipse essa semana, não sei se vai ser fácil. Ou 50 pessoas, ou 100, mas... Entendo, não é que eu quero brigar com vocês, vocês têm que obrigar aqui a vir, senão vocês não vão ser salvos. Não é isso. A questão é prioridade na vida. A questão é entender que a gente está numa guerra do pecado contra o amor. E sempre que a gente nutre o pecado, a gente abandona o amor. E a gente cai. E quando a gente perde o amor, a gente perde tudo. Quem perdeu o amor, perdeu Deus. Quem perdeu Deus pode ganhar o mundo, mas vai perder a sua alma. E muitas pessoas vão perder a sua alma. Dá uma olhadinha no livro do Apocalipse aí, capítulo 9, versos 20 e 21. Só para você ter uma ideia até onde vai a coragem da humanidade pro lado mal da coisa. Apocalipse 9, verso 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas prostituições, nem dos seus furtos. Até onde vai a ilusão do pecado? Que a prostituição é melhor que a fidelidade. Que o furto é melhor que o trabalho. Que adorar um demônio, que adorar um ídolo é melhor do que adorar a Deus. Até onde vai? E do princípio ao fim, Deus conta essa história para mostrar algumas coisas para a gente. Nós não fomos criados para o pecado. Nós fomos criados para o amor eterno e perfeito para todo sempre. Nós fomos criados para a felicidade eterna. Nós fomos criados para a vida eterna. Quando o pecado entra, ele traz a morte, mas Jesus assume a morte, sendo o Criador da vida. Ele vem, ele morre, e ele coloca no livro da vida do Cordeiro o nome daqueles que se arrependem, daqueles que creem, daqueles que amam. E nessa história, do princípio ao fim, está uma guerra do pecado contra a verdade, da lei de Deus contra a mentira. E nós podemos e devemos entregar a nossa vida do começo ao fim nas mãos de Deus. Do começo ao fim. Eu quero terminar essa mensagem. Salmo 139, versos 14 a 16. Fazendo um apelo para vocês. Entreguem a vida a Deus do começo ao fim. Que não haja uma área da tua vida que você não queira entregar para Deus. Que não haja um momento da tua vida que você não queira entregar para Deus. E entregar para Deus não é simplesmente vir à igreja. É que esse momento que a gente tem como igreja nos fortaleça para a vida real e diária. Então se aqui a gente aprende, amem uns aos outros, O objetivo disso não é que a gente venha ouvir isso aqui e saia fazendo tudo de qualquer jeito. É que a gente aprenda isso aqui e lá fora o marido ame a esposa ame o marido, os filhos amem os pais amem os filhos. É para ser realidade. Não é para ser teoria religiosa. Porque de teoria religiosa a gente está cheio, a gente está cansado. Ninguém aguenta mais teoria religiosa. Certo? Então assim, o que a gente aprende aqui se torne vida. E vida com abundância, e vida com amor, e vida com fé, e vida com felicidade, com fidelidade. E isso vai redundar o quê? Em vida com salvação, vida com expectativa que Jesus vai voltar para nos tirar do pecado e nos levar para o céu para todo sempre. E o livro dos Salmos vai dizer assim para a gente, a partir do verso 14 do Salmo 139. Davi orando. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece a nossa vida do princípio ao fim. Deus conhece a história da humanidade do princípio ao fim. Deus conhece todas as coisas e Ele nos deu o Evangelho para ser a nossa salvação em meio a todas as coisas. Em meio às dificuldades, dos desafios da família, do trabalho, da escola, da igreja, da sociedade, das doenças, do envelhecimento, da morte, da perda de pessoas queridas, Deus nos deu o Evangelho para que ele seja a luz na nossa caminhada. Para que a gente possa entender a verdade, para que a gente possa saber que tudo isso que é pecado que nos envolve não vem dele. E ele vai destruir todas essas coisas para sempre. Ele vai destruir a morte, a transgressão, a maldade. Nunca mais haverão prostituição, roubo, assassinato, mentira, idolatria. Nunca mais. Para todo sempre. Essa é a obra do Evangelho. Vocês são os alvos do Evangelho. Vocês são as pessoas por quem Jesus morreu. Vocês são as pessoas que Jesus quer usar para trazer pessoas, não para ver o pastor, mas para estudar a Bíblia. Para conhecer do amor que ele tem, da graça que ele tem, do poder que ele tem, não só na teoria, mas na realidade da vida das pessoas. Eu sei que não é fácil. Aqui essa é uma região fria, de noite, faz frio. Eu sou o que vai sofrer mais com frio aqui. Eu sou de São Paulo, vocês ainda a maioria é daqui. Mas eu vou estar aqui, vocês vão estar aqui. Se esforcem, estejam aqui, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos trazer pessoas. Para que elas saibam que Deus também as ama do princípio ao fim. Que Deus também conhece a vida delas do princípio ao fim. E Deus tem um plano para a salvação das pessoas. Amém. Que em última instância são os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que, com quem você se relaciona aqui na comunidade onde vocês vivem. E eu gostaria de fazer a pergunta final. Quantos de vocês desejam do fundo do coração entregar a vida a Deus, a Jesus, do princípio ao fim? Levantem suas mãos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela decisão de cada um entregar a sua vida do princípio ao fim nas mãos do Senhor. Amém. Que Deus confirme essa decisão, que Deus vos fortaleça nessa decisão e vos ensine a valorizar quem Deus é para vocês, o vosso Criador e Salvador. Vamos orar. Pai eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Amém. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa vida do princípio ao fim, Deus. Amém. Desde o ventre da nossa mãe, Pai, até o dia de hoje, até o dia da nossa morte. O Senhor nos conhece, inclusive se não vamos morrer, se vamos estar vivos quando Jesus voltar, Pai. Que em tudo isso se faça a Tua vontade, acima de tudo para a nossa salvação, Pai. Nós lemos no Apocalipse, Pai, que os homens não se arrependeram, Pai, das suas prostituições, furtos, assassinatos, idolatrias, feitiçarias. Senhor, coloca no nosso coração arrependimento pelos pecados, Pai. Amém. Perdoa-nos naquilo que falhamos dentro de casa, no trabalho, no trânsito, onde quer que seja, de forma que possamos ser perdoados, transformados e usados na Tua obra, Pai. Amém. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor. Traze-nos aqui, Pai, para aprendermos de Ti. Traz as visitas, traz os afastados, traz os membros da igreja, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Amém. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz, é o que Te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Feliz sábado.